Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos então para mais uma edição do Fórum Lisboa, na segunda-feira a seguir a termos estado no Santa Casa Alfama, numa emissão ao vivo no Auditório Abreu Advogados. Este é o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje estamos cá todos, o Carlos Ardisson do CDS, o Modesto Navarro do PCP, a Carla Madeira do PS e o António Proa do PSD. Hoje vamos falar da manifestação em Lisboa, exigir direito à habitação, mas também à justiça climática, das esquadras do cidadão e, se houver tempo, falaremos ainda do subsídio municipal de arrendamento acessível que está já a decorrer. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Modesto Navarro, comece mesmo por si. Bom, era exatamente esse tema da manifestação pelo direito à habitação que foi realizada em Lisboa e no país. Foram várias manifestações com milhares e milhares de pessoas que estão numa situação complicada, em privação, já não aguentam mais e, portanto, perante o que é um escândalo com a banca a acumular 11 milhões de euros de lucros por dia, nós já estivemos presentes em abril na grande manifestação que obrigou o governo a tomar medidas, mas limitadas e insuficientes. Perante o anúncio desta manifestação de sábado, o governo veio com mais um conjunto de medidas, completamente ao lado do alvo, tardias. Isto é válido na habitação e nos salários, são as lutas que conseguem esta e aquela medida, mas tem de haver medidas decisivas perante o desespero de quem sofre e não deixará de lutar. Iremos voltar a este tema e o Modesto terá também a oportunidade de desenvolver mais a sua opinião, uma vez que é um dos temas do fórum hoje. António Proa, o seu minuto. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes em particular. O meu primeiro minuto de hoje é para assinalar a inauguração que decorreu há poucos dias no Jardim da Estrela, a reinauguração de um equipamento que desde a sua recente abertura funcionará como mais um polo da rede, um teatro em cada bairro, onde está prevista uma programação variada, que é uma programação que é construída pela Junta de Freguesia local e por associações e pela comunidade local, e que terá uma vertente muito ligada aos jardins pela sua localização, mas será também espaço para espetáculos, para ateliês, workshops, e que, portanto, será um espaço para a cultura naquela zona da cidade, no Jardim da Estrela. Aquele edifício foi inaugurado em 1882, foi o primeiro jardim de infância de Lisboa. Entretanto, foi entregue à Santa Casa da Misericórdia, foi sendo uma creche, um jardim de infância, mas há alguns anos estava numa degradação profunda, encerrou e manteve-se assim em degradação até agora, com obras que significaram um investimento da Câmara Municipal de 1,5 milhões de euros, mas que foi devolvido à cidade e à população da Estrela e daquela zona da cidade, mas foi devolvido à cidade, e isso é que importa. E portanto o desafio é que os lisboetas procurem aquele espaço e possam dele usufruir. Muito bem, Carla Madeira, o seu minuto. Muito boa tarde a todas e a todos. O meu minuto é para um tema que tem saído nos últimos dias na comunicação social e que hoje mesmo foi capa de um jornal diário, que é um assunto que me preocupa e que eu espero ver desenvolvimentos e explicações por parte da Câmara, que tem que ver com a entrega a um clube por parte da Câmara de 500 mil euros. Houve no passado um contrato entre a Câmara Municipal de Lisboa e um clube desportivo para a reabilitação da piscina da Penha de França. Essa reabilitação correu mal, não correu, portanto houve uma gestão danosa por parte do clube. A Câmara não só rescindiu o contrato como colocou uma ação judicial contra o clube. Essa ação judicial estava a decorrer, havia muito bons indícios de que a Câmara iria ganhar essa ação judicial. De um dia para o outro, tomou-se conhecimento de que a Câmara tinha desistido dessa ação judicial, tinha entrado num acordo com o clube e esse acordo implicou a entrega ao clube uma indenização de 500 mil euros. E, portanto, isto é um assunto muito preocupante, numa Câmara que ainda por cima criou um pelour da transparência, é algo que todos os cidadãos precisam efetivamente saber o que é que aconteceu ali, porque 500 mil euros é meio milhão de euros, é muito dinheiro e, portanto, é muito importante que a Câmara Municipal de Lisboa venha esclarecer aos munícipes o que é que aconteceu para ter desistido da ação em tribunal e ter decidido entregar ao clube meio milhão de euros. Eu ouvi uma reportagem na televisão sobre isto, mas referia menos dinheiro, mas sim, se calhar foram meio milhão de euros. Carlos Ardisson, o seu minuto. Cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar também os colegas aqui do painel. O meu minuto é destinado às pessoas que têm mais de 35 anos e que nos estão a ouvir. Quem tem mais do que 35 anos lembra-se certamente do dia 30 de setembro em 1998, que foi o fim da Expo 98, o dia em que encerrou ao público a Expo 98. E já passaram 25 anos, num instantinho, um quarto de século, e parece que foi há muito pouco tempo. E recordo este Portanto, dia... Portanto, é o fecho da Expo 98. O fecho da Expo 98, que no sábado se assinalaram os 25 anos do encerramento. Mas a Expo 98 continua a trazer quem nos visite em Lisboa, quem visite o Parque das Nações, para conhecer o que aqui foi feito, porque continua a ser caso quase único das Expos que têm sido realizadas por esse mundo, de aproveitamento e de herança, de construção de cidade para futuro. E ainda há uns dias recebemos na Junta de Freguesia uma delegação da China, hoje foi a vez de recebermos uma delegação da Arábia Saudita com o Sr. Ministro da Economia e do Planeamento, em que a Riad está a concorrer para a organização de uma Expo 2030, e, portanto, quiseram vir conhecer a nossa realidade do Parque das Nações. E querem o nosso voto também, não é? Não, isso certamente que fará parte de uma campanha de marketing das emissões, como nós fizemos também em 92 para angariar votos e apoio, certamente. Mas isso ultrapassa, não sou eu que voto, portanto, tive a oportunidade de lhes mostrar o que foi, o que ficou, o que ainda hoje existe, e não foi isento de erros, basta dizer que há 25 anos que a população aguarda o centro de saúde e, tenho que dizer, que a semana passada foi adjudicada a construção do centro de saúde, e aguardando agora a ordem do Tribunal de Contas, o visto do Tribunal de Contas, e espera-se que no início do próximo ano as obras cheguem finalmente ao terreno, mais de 25 anos depois da Expo 98. Nunca pensei que que eu fosse nesta altura Presidente da Junta, nem que estivesse na iminência de estar neste cargo, num lançamento do centro de saúde, que já devia estar pronto há anos e anos e anos e anos. Bom, vamos ao primeiro tema, propriamente dito. Milhares de pessoas manifestaram-se em várias cidades do país, também em Lisboa, exigindo o direito à habitação, mas também à justiça climática. Pediram ao Governo de António Costa e ao Presidente da República mais respostas e uma intervenção mais eficaz. Em Lisboa houve também direito a uma montra partida, uma montra de uma imobiliária na Avenida Almirante Reis, e a presença de alguns deputados do Chega, que foram forçados a deixar a manifestação. Ninguém os queria lá, acabaram escoltados pela polícia. António Proa, vou começar por si. Bom, não sei se começo pelo radicalismo e pelo vandalismo ou pela crise que se vive na habitação. São ambos assuntos sérios e graves, mas começo talvez por aquele que é de facto mais importante para a generalidade das pessoas, porque vai para além daqueles que participaram na manifestação, A crise da habitação em Portugal é uma emergência. A situação cada vez pior que as pessoas vivem por não terem acesso à habitação deve nos deixar inquietos e não nos pode deixar indiferentes. Há pessoas que hoje vivem em tendas porque não têm condições de ter uma habitação. Há pessoas que dormem dentro de automóveis porque não têm dinheiro para ter uma casa. E isso não nos pode deixar indiferente. A situação da habitação tem-se vindo a agravar, como eu disse, e o que me preocupa mais é que não se vislumbra, nem no curto, nem no médio prazo, nada que possa resolver este grave problema. Este é um problema que significa que há pessoas que não têm, que têm emprego, mas depois não podem, não podem usufruir dele porque não têm habitação para terem esse emprego. Há crianças que vão à escola em condições deficientes porque não têm uma habitação condigna. Isso deve-nos, de facto, deixar, deve-nos revoltar a todos. Como eu disse, o problema é que não se vislumbra nenhuma solução. O Governo prometeu agora um pacote de habitação que, para além de ter graves erros, não responde nem no curto, nem no médio prazo e, quem sabe, nem tão pouco no longo prazo à resolução do problema. Preferiu agitar bandeiras ideológicas e demagógicas que não resolvem problema nenhum. E o que é certo é que o próprio Estado tem um conjunto muito vasto de imóveis que não estão a ser utilizados, mas que nem sequer esses sabe exatamente caracterizá-los para saber em que medida é que eles podem ser, no curto prazo, uma resposta para uma habitação pública que é necessária. E vale a pena dizer, porque há muita tentação, e o próprio Governo é o primeiro a fazê-lo, de alijar culpas, de apontar outros culpados para a situação. E importa que as pessoas tenham consciência que o Partido Socialista, nos últimos 28 anos, teve responsabilidades no Governo em 20 anos. E na Câmara Municipal de Lisboa, nos últimos 28 anos, teve responsabilidades durante 22 anos. E, portanto, se temos que apontar responsabilidade, é a quem teve o poder e não resolveu os problemas. Seria desejável que esta questão da habitação pudesse ser alvo de uma mobilização nacional que unisse os partidos, os principais partidos, e que fosse um desígnio nacional. Infelizmente, o que este Governo demonstrou é que prefere ser radical, criar, pôr portugueses uns contra os outros. Estar só, mais sozinho nas suas escolhas, não é? E, foi mais isso. Em vez de comprometer os outros partidos, em vez de negociar, em vez de encontrar uma solução de consenso que mobilizasse e comprometesse todos. E isso é o que mais me preocupa, é que, de facto, a habitação é um problema suficientemente grave para que se faça política com ele, em vez de se unirem esforços para resolver efetivamente os problemas. Modesto Navarro, foram muitos anos sem construir habitação pública também, não é? E agora, apesar das medidas que o PCP preconiza, são sempre medidas que qualquer partido que possa preconizar que não estão prontas amanhã. Porque passam sempre por mais construção, eventualmente, e também por recuperação da habitação pública, e, portanto, isso demora sempre algum tempo, não é? A ver, tem que haver uma determinação, digamos, de quem governa face a este problema. Ele já existia antes do 25 de Abril e continuou a existir, e criaram-se empresas a nível central, a nível do poder central, a nível do governo, que logo a seguir foram destruídas, e eram empresas que se dedicavam exatamente a isso, à construção da habitação chamada social. E um pouco por todo o país ficaram essas marcas. Empresas como a Apple, por exemplo, é isso? Sim, estou a falar de empresas Estado que procederam à construção de bairros, e com isso tudo até ficaram marcas muito positivas a partir da obra de arquitetos, engenheiros, etc, etc. Há esses sinais. Agora, houve uma altura, a partir de determinada altura, que das duas uma, ou o Governo Central fazia leis e arrancava, digamos, com dinâmicas, e o poder local era, digamos, de certa maneira, obrigado a acompanhar essas dinâmicas. Nós temos territórios em Lisboa que já há muito tempo podiam estar construídos e continuam a não estar construídos, alguns dos quais até já objeto de projetos. O caso de Belém, por exemplo, é o mais evidente, mas temos outros. E, portanto, não se fez, efetivamente, não se deram os passos que se deviam dar para criar condições. Para além disso, agravaram-se as situações a nível do país. É, obviamente, um caso difícil de resolver, a chamada imigração, o caso e, sobretudo, as grandes famílias, o grande dinheiro que vem e compra tudo e mais umas botas e, digamos, antecipando-se àqueles que, efetivamente, estão cá e não têm habitação, digamos, conforme as suas necessidades. Portanto, se não passarmos desta situação em que uns atiram realmente as responsabilidades para outros, se não houver efetivamente uma determinação de avançar para a construção, para a reabilitação, para pôr ao serviço das populações, das pessoas, as casas que estão encerradas e que têm estado encerradas à espera de melhores negócios, a ganância, digamos, tudo isso que aconteceu, ainda por cima, com leis, no caso concreto, uma lei chamada Lei Caristas, que veio agravar muito a situação das pessoas. No meio disto tudo, continuarão a existir pessoas que não têm casa e continuarão a existir situações de grandes privilégios, de casas imensas, de território ocupado que não devia ser ocupado, e território que devia ser ocupado e construído e que não é construído e ocupado. Carlos Ardiça, a sua opinião sobre isto, ainda se fala na Lei de Cristas, não é? Mas sim, a Lei Cristas... Parece que foi há pouco tempo e parece que não ter sido totalmente um governo apoiado pela geringonça que podia ter alterado tudo e mais alguma coisa da Lei Cristas, e não se deve diabolizar as coisas, porque não, tantos anos depois nem é certo que houve abusos, e foram lamentáveis, mas não foi pela Lei Cristas que este problema existe. Este problema existe há muitos anos. Mas ajudou a despejar algumas pessoas que não estavam bem informadas, além não se precaveu de todas as defesas das pessoas. Há pessoas que não sabem que têm que responder em 15 dias a um advogado, se não perdem direito à casa. Isso não é precaver. Há muitas pessoas velhotas que não têm essas condições. Portanto, isso para mim não é precaver. Sim, mas isso, se formos a ver, quando terminou o prazo em que não podia haver alterações aos contratos, já não estava a Assunção Cristas, nem o PSD, nem o CDS no governo. E, portanto, quem lá esteve deu-lhe muito jeito de receber o alojamento local em todo o lado. Lisboa está como está, o Porto está como está, tudo isso. Recuperaram as economias das cidades e isso tudo, até ao ponto em que depois se chegou e, ai Jesus, que isto agora é muito mal. Portanto, há que ver isso, e há os casos, e a minha colega Carla, que está aqui ao meu lado, falou, o meu amigo Vasco Morgado também falou, o presidente de Santa Maior também falou, também chamou a atenção para estas situações, e tudo o que é demais, tudo o que se torna excessivo é um abuso. Mas também não se pense que o alojamento local acabou. Ainda no outro dia, no fim de semana a seguir, na sexta-feira, passeando por Alfama, eu olhei para muitos locais que têm a chavinha da porta à casa, aquelas caixinhas, esses códigos, portanto, há um alojamento local ali e não há tableta nenhuma. Portanto, continuam a funcionar, já não há novas licenças, já não há... Mas as situações acontecem. Agora há que ver uma coisa. Isto, há muitos anos, eu lembro-me dos meus pais, já disse aqui, quando se casaram foram viver para Paço de Arcos, foram viver para fora. Lembro-me dos jovens da minha idade, agora já com 50, mas na rua, naquela zona, quando entretanto os meus pais regressaram para o centro de Lisboa, a criação da minha idade e dos meus primos foi toda para fora. Portanto, isto é uma coisa que já se passa, porque não havia habitação, e diz-se hoje em dia, não há habitação para a classe média. Não há, há só para a classe média alta, com bons rendimentos, mas também não havia propriamente para os jovens aqui há uns anos. Perdeu-se com a EPUL, com o ter desmantelado uma empresa que produzia habitação, havia a EPUL e a EPUL jovem, e nada se fez da alternativa. A alternativa foram 10 anos do governo da Câmara de Lisboa, pelas mãos do PS, em que se construíram uma média de 14 casas por ano. E, deixando ficar no património que é gerido pela Gebalis, milhares de casas com as portas fechadas e trancadas, que estão agora no maior projeto de sempre, no maior pacote de sempre, que foi posto para terminar, para gerir o património da Gebalis e para fazer as obras necessárias. Estão a decorrer obras e estão a entregar-se casas, não só as que a Carla irá dizer que já estavam previstas e estavam previstas, e é verdade. Algumas então, começaram é com o Fernandina, claro. Quando se muda. Quando há alternativa democrática, há sempre alguma coisa que acontece de alguém que vai ter que terminar as obras do que os outros, senão não seria estranho. Mas, para além de tudo isso, tem de se voltar a aumentar a oferta, a construir, porque se há tanta procura, nós não vemos praticamente construção. Se há construção, é construção a preços elevadíssimos. Agora, tem de se arranjar forma, e não me parece que o pacote que o Governo apresentou seja a solução, para estimular o privado e as entidades públicas também a cumprir o seu dever de criar habitação a renda acessível a um preço que sejam comportáveis, porque o grande problema que também nós temos aqui é que em Portugal ganha-se pouco. Todos nós praticamente ganhamos pouco. Portanto, quando nos comparamos com outro, vamos a qualquer país, os bens são quase todos ao mesmo preço que nós pagamos cá. Só que nós ganhamos muito menos. E isto é um problema que se arrasta há muitos anos. E isto tem de ser ultrapassado. Temos que aumentar o desempenho da nossa economia. Temos tudo isto para proporcionar. E temos que ter mais casas também, não é? Temos que ter mais casas para os preços baixarem. É a lei da oferta e procura. Portanto, isto é mais fácil de falar do que de fazer, mas tem que se dar os primeiros passos para começar a levar isto para o sítio certo. Além disto, em Portugal, Carla, há muitos empréstimos ao crédito da habitação, o que noutros países não há. Por exemplo, em França é uma ínfima minoria da população que compra casa, toda a gente arrenda. Em Portugal houve uns anos em que as pessoas, comparando as casas, optaram por comprar, porque as rendas eram mais ou menos as mesmas. Isto que o António Proa falou há bocadinho, de que devia ter sido objeto de consonância, digamos, e de entendimento entre os vários partidos políticos, acha que funcionaria melhor para o programa do governo, ao invés de ser um programa que apenas o PS votou favoravelmente? Há uma coisa que eu sei, Antonieta, a melhor forma de não resolver um problema é debater eternamente sobre ele, e a habitação é um claro exemplo. Todos reconhecem que a habitação é um problema. Mas sempre que aparece uma solução para combater o problema da habitação, a solução é insuficiente porque falta isto, falta aquilo outro, é má porque vai fazer isto, vai fazer aquilo, e a melhor forma de não resolvermos o problema da habitação é continuarmos assim, é continuarmos a empurrar, é vetarem-se as leis que aparecem. Eu tenho uma visão muito pessoal sobre tudo isto. Eu acho que ontem já era tarde. O problema da habitação... Mas isto tomou proporções muito elevadas, não é? O problema da habitação já vem de trás. Não apareceu assim do nada. Depende, não foi agora, claro, que os preços começaram a subir, os juros começaram a subir, e agora é que veio a crise. Esta crise já vem de há muitos anos. E lamento informar, mas a habitação pública não resolve o problema. Ajuda a resolver o problema. É um contributo para aumentar também a produção da habitação pública, habitação privada. Tirar da gaveta os projetos da renda acessível que já foram aqui falados várias vezes, o do Bairro Alto, o do Restelo, etc, etc, etc. Não matar o mercado de arrendamento. É uma forma de resolver o problema, mas não tenhamos ilusões, não vai resolvê-lo. Nós temos que colocar a habitação propriedade privada no mercado, toda ela. Nós temos no país casas suficientes para as necessidades que existem. Mas como é que se faz isso do ponto de vista legal, Carla? Não estão no sítio certo. Lá está, a questão é mexer na propriedade privada. Ai, aqui Del Rey, não pode ser. Então o PS agora propõe a nacionalização do património. Precisamos de colocar. A questão é que é por estas e por outras que nós nunca fazemos nada. Nós temos, continuamos a ter uma pressão enorme do alojamento local. é uma vergonha o que se passa, desculpem que diga desta forma, Antonieta, mas isto entra pelos olhos adentro. O alojamento local está proibido numa série de freguesias, uma delas é a minha. Existe uma forma de contornar essa, sabem qual é? Arrendamento de curta duração. Os arrendamentos de curta duração deviam ser proibidos. Pronto, não tem lá a placa a dizer a ele, mas fazem arrendamentos de 15 dias, de 30 dias. O que é isto? Quer dizer, isto é estar a enganar... Mas enfim, quem, deu um grande impulso ao alojamento local foram vocês, mas, não foram? Não, eu não dei impulso. Surgiu com o Partido Socialista, não é? Eu não dei impulso ao alojamento local nenhum. Acredito que a Carla não tenha dado. Eu sou presidente de uma junta de freguesia, sempre denunciei estas situações. Tenho enviado para o urbanismo imensas situações que a meu ver, é alojamento local. Portanto, o que o Carlos há bocadinho falou deve ser um exemplo disso, que a Carla está a dizer agora. Precisamente. Contratos de curta duração. Não podemos ter o melhor dos dois mundos. Não podemos querer ter habitação disponível para todos e depois não tocar na propriedade privada, porque é uma coisa... Então quer nacionalizar. Não, sabe o que é que está a acontecer. Houve imensos investidores que compraram prédios inteiros no bairro Alto, na Bica, em Alçada, para colocar alojamento local. Veio a proibição de haver alojamento local nestes sítios, que chatice para eles. Mas eles não desistiram da ideia de voltar a pô-los um dia no alojamento local, é por isso que estão vazios. Como é que se explica que com a crise de habitação que existe, com tanta gente a querer arrendar casas, que existam prédios inteiros vazios nos bairros históricos? É óbvio que quem investiu na porque o PS matou o mercado de arrendamento. Não, há muitas pessoas disponíveis para arrendar casas. Agora, ninguém está disponível para arrendar casas aos preços que existem, porque também pôr limites máximos nas rendas, que horror, não pode ser. A propriedade privada não se pode mexer. A inflação não se pode fazer nada, está a ser criada, está a ser discutida a possibilidade de mais uma vez haver um travão ao aumento de rendas, e bem, e muito bem, em 2023. Ai, que horror, porque as senhorias que tem que fazer o papel do Estado social, porque a inflação não pode aumentar, e portanto a melhor forma de não querer resolver nada é criticar constantemente as medidas que surgem. Mas o governo, tendo maioria absoluta, como estavam aqui a relembrar há pouco, este pacote Mais Habitação vai avançar. Eu espero que sim. Tem mais é que avançar, vocês podem decidir sozinhos. A minha pergunta era no sentido: será que não funcionava melhor se avançassem com um projeto em que tivesse a concordância de outros partidos, pelo menos mais um ou dois? Mas quando essa concordância implica... Para ser uma coisa de desígnio nacional, mas quando a concordância implica listas antagónicas, não é possível. Não. Às vezes vale a pena chegar a um meio termo. Aliás, eu podia dizer o mesmo em relação ao alojamento local. Carlos Moedas também não tem maioria e, no entanto, não quer fazer acordo nenhum a nível do alojamento local. Os Novos Tempos votam contra sempre, não sei se os ouvintes têm consciência disso, sempre que surgem na Câmara propostas de limitação do alojamento local. Mas elas já estão decididas, favor, o Governo já as impôs. Mas pelos vistos, contra. Por exemplo, os contratos de curta duração são uma forma de contornar a lei. Pois são, então é preciso melhorar a lei. Tem que melhorar a lei. Pois. O Governo tem todos os instrumentos. A lista tem todos os instrumentos. Termino já, Antonieta, queria só dizer que, de facto, um problema para ser resolvido tem que começar a ser resolvido. Não é antes das medidas estarem na rua, estarmos a atacar todas as medidas, porque assim nunca vamos resolver nada. E, portanto, o pacote de habitação tem muitas medidas, certamente terá medidas menos boas, certamente terá medidas insuficientes, mas é algo que tem que ser... A Carla acha que vai melhorar, vai resolver o problema? Eu acho que vai melhorar. Quando? O problema. Dentro de quantos anos? Acho que vai melhorar o problema. Dentro de quantos anos? Acho que os contratos de curta duração deviam ser proibidos. Mas isso é uma alteração da lei. O Parlamento todo devia se unir para... As pessoas precisam de casa agora. Mas as pessoas precisam... De casa agora. Sim, António, mas vocês têm alguma proposta para dar casa às pessoas agora? Temos. Ah, tem? Naturalmente, como é que dão uma casa agora às pessoas? Apostar na mobilização do património do Estado. Mas isso não está pronto agora. Estão construídas. Mas isso não está pronto agora, precisam ser reabilitadas. Pois, também. Demora menos do que construir casas novas. Mas quem é que disse que era contra essa medida? Ninguém. Não, o Governo é que não aposta nela. Eu acho que está também previsto. Prefere pôr senhorios contra inquilinos e tal. Claro, eu, pelo que li, vi que isso também está previsto. O Estado nem sequer sabe quantas casas é que tem. Nem sequer isso sabe. Para terminar, Carla, é muito importante isto, de facto, a melhor forma de não querer resolver o problema é sempre estar a denunciar o que falta fazer. E falta, enfim, seguramente muita coisa. E a pôr areia na engrenagem. Agora, mais do que ter casas novas para as pessoas habitar, é não despejar as pessoas das casas onde elas vivem. Eu vivi isso desde 2013, resultado da Lei Cristas, sim, muitas pessoas idosas foram despejadas, muitas tiveram AVCs, muitas não estão entre nós para contar. Oh, Carla, a Lei Cristas um drama, é de 2000, tem 10 foi anos. Um drama, o que é que aconteceu desde há 10 anos para cá? Foram, continua a ser a Lei Cristas? Embora, não, essas pessoas foram-se embora. Mas continua embora. A ser essa lei? Não, mas as pessoas que foram embora já foram. Ficou. As que morreram, morreram. Não é? Portanto, ficou o arrendamento os 5 anos e muitas ficou das pessoas... Ficou porque o PS não alterou, aliás com o apoio do PCP. Muitas das pessoas que resistiram continuam a ser pressionadas para abandonar as suas casas e isso, se querem que vos diga, preocupa muito a situação dos jovens que não encontram uma casa nova, preocupa, mas preocupa-me muito mais a situação das pessoas idosas que estão a sofrer pressões para sair da sua casa. Eu também, tenho toda a razão. E são muitas as pessoas que têm isso, e ainda hoje de manhã na minha caixa do correio recebi cartas de imobiliária, eu que até sou inclina, nem sequer sou proprietária, recebo na minha caixa do correio cartas de investidores a quererem comprar, porque lá está, os estrangeiros continuam também a ter benefícios fiscais. Tem razão, o PS está no governo há 8 anos, não fez nada para resolver isso. Bom, vamos. Esta é a melhor forma de não resolver nada, estarmos constantemente a apontar. Está nas mãos do governo. Vamos fazer. Eu posso apontar, o governo decide o que quiser. Pequeníssimo intervalo no Fórum Lisboa, voltamos já a seguir. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Segunda parte do Fórum Lisboa, já falámos da manifestação a favor da habitação em Lisboa, que decorreu na passada sexta-feira, em Lisboa e noutras cidades. Vamos falar agora das esquadras do cidadão. O governo quer criar estas esquadras em juntas de freguesia. Este novo conceito das esquadras do cidadão vai ser realizado por acordo com as freguesias e o serviço de atendimento será prestado por polícias da PSP. Vão funcionar como locais de atendimento, onde podem ser feitas participações de crime, como furtos. Anunciou há uns dias o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, avançou também que o Governo quer desenvolver este modelo com um caráter experimental, através de um projeto piloto, com uma avaliação trimestral. Vou começar com os dois presidentes de juntas que aqui estão presentes, a Carla Madeira e o Carlos Ardisson. Carlos, o que é que lhe parece esta proposta? Eu não estudei a situação, a proposta, não conheço em detalhe, mas... Vai ser experimental, de qualquer modo, não é? Mas, portanto, vão começar com... Eu digo sinceramente... No, algumas juntas, seguramente? Eu sou filho de um polícia. Só uma. Eu sou filho de um ex-polícia, que está hoje em dia reformado, e nada substitui uma esquadra da polícia num local com a tranquilidade, com a sensação de segurança que identificada transmite. Como esquadra de polícia, etc. Agora, se me disserem, num local onde não há mais nada, não há nada, é a única forma das pessoas fazerem participação do que aconteceu do roubo, é melhor do que nada, mas para isso quase que serve um computador e a pessoa enviar pela internet a participação. Portanto, eu, neste momento, com os dados que tenho, que são muito poucos, vejo com algum receio que com se alguma desconfiança em fechar as esquadras que existem hoje em dia. No Parque das Nações existe uma esquadra, até existem duas, uma na Gare do Oriente e a outra a 40ª esquadra na Zona Norte. Se falarmos que há insuficiência de efetivos nas esquadras, existem, e se calhar a aposta devia ser feita era no reforço de efetivos para que as pessoas possam, os policiamentos de proximidade, os patrulhamentos a pé, tudo isso pudesse ser feito e isso transmitir segurança às pessoas, porque sinceramente estar a ir só fazer o reporte a uma junta de freguesia porque tem lá um cantinho em que está lá alguém que até é da polícia e pode receber essa queixa, nós também recebemos essas queixas, já recebemos diariamente quando existe algum problema. Mas isto é só isso? Isto não parece que seja só não, isso? Eu não percebo o detalhe disso, e porque se for para fortalecer o corpo policial, eu veria com muito bons olhos muito mais gente, muito mais polícias remuneradas adequadamente e com condições, que ainda na Jornada Mundial da Juventude eu apercebi-me que os polícias que estavam cá colocados de todo o país não tinham sequer um rádio para comunicar uns com os outros, e portanto tendo havido, e felizmente não existiu qualquer problema, bronca, não havia forma de haver uma passagem de uma mensagem uniforme entre todos de imediato. Portanto, estou um pouco apreensivo dá-me a sensação que há aqui por trás uma vontade de fechar mais umas esquadras para economizar mais uns trocos e dizer que se tem mais polícias na rua, mas à partida não vejo com muito bons olhos. Modesto Navarro, como é que vê esta medida? Só dizer uma coisa, tudo o que se poupar na prevenção e na segurança, vamos pagar um dia em gente detida, em presos, em sociedade insegura e em outras situações bem mais graves. Desculpa. Agora sim, Modesto Navarro. Bom, o que se diz é que o atendimento será feito por agentes da PSP. Sim. E os moradores dirigem-se aos agentes a participar de crimes, como furtos, desaparecimento de pessoas e animais. Se os resultados forem bons, avançamos e duplicamos o modelo em diálogo com as autarquias e os municípios, disse o Ministro da Administração Interna. Os lugares serão criados onde a Direção Nacional da PSP entender, do ponto de vista operacional. Ou seja, fecharam as quadras e agora tentam remediar com o policiamento de proximidade. Ora, empurrar as pessoas para irem ter com os polícias é criar conflitos à partida, e estes conflitos alastram quando há falta de autoridade, porque assim já não são, digamos, já não é a PSP que tem, digamos, a supremacia de resolver, de investigar, são as pessoas que se dirigem ali e que vão dizer isto e aquilo, e portanto os governos fecharam as quadras, agora tentam resolver o encerramento de mais esquadras e empurrando esta responsabilidade para as juntas de freguesia e câmaras municipais, como já tinham feito antes com outros serviços públicos, como o encerramento de centros de emprego e postos do CTT. Os sindicatos da polícia já se manifestaram contra este projeto. Vai no sentido ao que é preciso resolver em meios humanos, financeiros e profissionais, porque o problema é esse. Eles não têm condições realmente de poderem atuar como deviam atuar, não se integram mais gentes e portanto é mandar a areia para os olhos das pessoas perante uma situação em que a insegurança é grande, a intranquilidade é grande, nas ruas não se está bem. E já agora queria dizer que se passa à nossa vista aqui em Lisboa, em Almada e noutros sítios, o contrabando da habitação, porque vê-se a cada passo chegar grupos e chegam de forma clandestina e entram para edifícios 3, 4, 5, 6, 4, 5 dias depois ou uma semana vão-se embora. Isto é traficar, continuar a traficar com a habitação, e portanto agora esta situação, que é esta proposta dos quadros do cidadão, o governo tem as responsabilidades que tem, está na Constituição da República, está nas leis, e quem vive diariamente com insegurança e a ausência de medidas a sério não vai ficar bem, não vai acreditar nestas medidas e portanto vai ser mais um falhanço em prejuízo de quem vive nos bairros, de quem vive nas cidades, de quem vive no país. Carla Madeira, como Presidente de Junta e por aquilo que já viu desta proposta do Governo Português, o que é que lhe parece isto e porquê é que acha que se decidiu partir para este tipo de solução? Eu não sei mais pormenores do que aqueles que foram apresentados, claro, publicamente. Agora, eu acho que tudo que sejam experiências que tenham como objetivo melhorar a qualidade de vida da população, deve experimentar. Se correr bem, continua. Se não correr bem, volta-se atrás. E vai-se fazer numa esquadra, não é? Como disse o António por há bocadinho, parece que a experiência vai decorrer numa esquadra. Sabem qual é? Numa freguesia. Eu não sei qual é. Pois, numa junta de freguesia, claro. Sim. Ainda não está. Esquadra mal. Este serviço vai ao encontro do que já é feito, por exemplo, com o Espaço do Cidadão, que são, digamos que, sucursais, vamos lá, dos Balcões do Cidadão, e que muitas pessoas vão lá renovar pelo Cartão do Cidadão, que é uma operação tão simples, e deixaram de precisar de ir para as filas do Registro Civil e das Lojas do Cidadão, acabam por ir a um espaço da Junta de Freguesia. Em Lisboa já temos vários espaços do Cidadão, sim. A minha junta é um exemplo de um dos espaços do cidadão existentes na cidade, o balcão do SNS também já existem algumas juntas, e portanto eu vejo estas quadras do cidadão um pouco como um serviço de proximidade. Pode não fazer tanto sentido, ou fazer menos, eu não digo tanto sentido, pode fazer menos sentido em freguesias urbanas, de cidades urbanas. Agora, em freguesias rurais pode fazer a diferença, não é? Há freguesias em que a pessoa tem que ir à cidade. Porque isto não é só para Lisboa, não é? E claro, a cidade mais próxima fica a 10, 15, 20 quilómetros. Vamos lá ver, existem muitas pessoas que não fazem queixa dos roubos, das burlas de que são alvo. Há muitas pessoas idosas que são burladas, quer como falsos técnicos da EDP, enfim, existem muitas formas de burla sobre as pessoas idosas, e eles acabam por não fazer queixa. Às vezes é com muito custo que nós dizemos às pessoas que elas têm que fazer queixa, têm que ir à esquadra, e muitas vezes não fazem queixa porque também se sentem envergonhadas de expor a situação, sobretudo quando são burladas. Os burlões têm uma técnica tão sofisticada de envolver as pessoas a cair na burla, que a pessoa fica no fim tão incomodada, tão envergonhada, caiu naquilo, que quer pura e simplesmente esquecer e não quer fazer queixa. E às vezes é com muita dificuldade que nós convencemos as pessoas a ir à esquadra do Bairro Alto ou à esquadra do Rato, são as mais próximas da minha área, a fazer queixa, explicar-lhes que é importante para poderem encontrar aquelas pessoas, para poderem estar no circuito do policiamento de proximidade, os e para precaver outras situações eventualmente, não é? Se apanharem os larápios por visitar depois as quando pessoas os apanham. Sim, não, e têm conseguido encontrar. Sim, eu tenho conhecimento, sim, de situações que têm conseguido encontrar, e portanto desse ponto de vista pode ser uma mais-valia, de as pessoas se sentirem mais confiantes, mais à vontade para terminar, de partilhar, Carla, com a gente que esteja na sua junta de freguesia uma situação de que foram alvo. António Proan. Bom, eu confesso que tenho alguma consideração pelo ministro José Luís Carneiro, mas também tenho que confessar que esta medida parece mais uma daquelas medidas a Partido Socialista, como temos assistido, por exemplo, no setor da saúde, que se anunciam inovações, mas o que é facto é que as coisas estão cada vez pior. No caso da segurança, em particular, da segurança na área metropolitana e na cidade de Lisboa, esta medida aparece um bocadinho caída assim, sem grande contextualização, sem grande enquadramento, e seguramente não deve ser, porque o ministro, com a prudência que eu concedo que tem, anunciou precisamente que esta é uma experiência piloto que vai ser concretizada apenas numa freguesia de Lisboa, que vai ser avaliada e três que em três se meses voltar será disseminada, se não, não será. E portanto isto parece-me um bocadinho uma coisa experimentalista, que em matéria de segurança é sempre um procedimento arriscado. O que é que se passa com a segurança em Lisboa? O que se passa é que existe um plano de reorganização do dispositivo da PSP desde 2014 e que está na gaveta. Foi proposto pelo Governo, foi consensualizado com a Câmara Municipal de Lisboa, aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa, mas desde 2014 até hoje, estamos em 2023, portanto há 9 anos, não se fez nada. Que não acontece nada, ou melhor, acontecem que foram, fecharam, entretanto, encerradas esquadras, os 300 polícias na rua que essa reorganização previa não aconteceram, não há mais polícia na rua, que era o grande objetivo. E agora anuncia-se um balcão de atendimento para as participações. E, portanto, é muito aquém daquilo que devia acontecer. E o que devia acontecer, o ministro não disse nada, aliás, ninguém sabe, nem os autarcas em Lisboa sabem, nem os presidentes de junta de freguesia, pelos vistos, sabiam desta iniciativa que vai bater à porta precisamente das juntas de freguesia, nem a Câmara Municipal de Lisboa sabia. E o que é facto é que existe o tal plano de reorganização, por concretizar, com medidas que foram acontecendo, mas sem uma visão de conjunto. E aquilo que mais me preocupa, e que eu acho que preocupa os cidadãos, é houve um conjunto, foram 14 esquadras desde 2014 que encerraram na cidade de Lisboa, sem uma solução alternativa. E, portanto, a segurança... As tais esquadras de proximidade... De proximidade não acontecem. As esquadras móveis também não se concretizaram. Há menos polícias no efetivo da PSP. E já agora, é bom dizer, a Polícia Municipal de Lisboa sofre com a falta de agentes da PSP, porque o corpo da Polícia Municipal é exclusivamente formado por agentes da PSP, e eu não tenho os números quanto à PSP, mas tenho em relação à Polícia Municipal. A Polícia Municipal prevê no quadro 850 polícias municipais, seriam desejáveis pelo menos 600, existem neste momento 420. Há anos que não entram novos polícias na Polícia Municipal e a Polícia Municipal corre o risco de entrar em falência no seu funcionamento. E, portanto, não há polícias municipais suficientes, não há a reorganização do dispositivo da PSP, e o que aparece? O que aparece é esta medida que me parece um bocadinho experimentalista do balcão de atendimento numa freguesia. Penso que a maior parte das pessoas desconhece, António Proa, o que disse agora, que a Polícia Municipal, o corpo da Polícia Municipal é constituído por PSP. Exclusivamente. Exclusivamente. E a propósito da crise nos polícias na PSP, vale a pena assinalar, nós não falámos no subsídio municipal ao arrendamento, mas vale a pena dizer que a Câmara Municipal de Lisboa procedeu a alterações neste concurso que está em aberto até dia 16 de outubro, precisamente para permitir que profissionais que são deslocados possam aceder a este subsídio de arrendamento. Como, por exemplo, professores ou polícias? Como, por exemplo, polícias e professores que não ganham o suficiente, vêm trabalhar para Lisboa, mas não ganham o suficiente para pagar uma casa que lhes permita viver na cidade de Lisboa, o que é dramático no caso dos professores e no caso dos polícias, portanto vale a pena assinalar essa iniciativa. Já que tocou nisso, deixe-me só fazer um pequenino parênteses para o António Proa depois continuar. Era o subsídio municipal de arrendamento acessível, que o António estava a falar, que está a decorrer, nós não tivemos tempo neste programa de abordar, mas consiste na atribuição pelo município de um subsídio de arrendamento a agregados que tenham arrendado uma habitação em Lisboa e cujos rendimentos não permitam aceder ao mercado de habitação, e basta irem, pelo que o António estava aqui a contar, basta irem à plataforma Habitar Lisboa e inscrevem-se, se for essa a sua circunstância e precisar, podem inscrever-se lá. Houve um alargamento para quem mora fora da área metropolitana de Lisboa. Sim. Até aqui era para quem morava a mais de 150 habitação própria fora da área metropolitana e podem na mesma candidatar-se. Mas dentro da área metropolitana, não. Dentro da área metropolitana, não. É suposto haver transportes públicos eficazes. É essa alteração que é importante. Pronto. Eu queria só terminar a propósito da questão da segurança na cidade de Lisboa, dizer que entretanto houve alguns passos que foram dados, e há um que é muito caro à Carla, que diz respeito, por exemplo, à implementação da videovigilância no bairro Alto, no caso, mas em Lisboa. Agora, quero só dizer isto. Não se pode ter a ilusão que se podem substituir todos os polícias por câmaras de videovigilância. Essa é uma solução que é enganosa. As pessoas sentem também segurança quando veem polícias na rua a passarem por elas, sim, por onde elas andam. E, portanto, não vale a pena não ir pelo caminho aparentemente mais fácil de fazer anúncios, quer sejam de balcões de atendimento, quer seja de videovigilância, se não houver mais polícia. E a reorganização que está aprovada, que está na gaveta de 2014, pretendia precisamente pôr mais polícias na rua, que é isso. Só dizer que os concursos, se não me falha a memória, os concursos que a PSP tem feito não têm sido preenchidos nem em termos de concorrentes. Claro. Portanto, o problema é os salários. É o problema maior. O problema dos salários e da sobrevivência das pessoas. Voltemos sempre ao mesmo problema. Com o problema da habitação que existe, vai piorar. Resolva o problema da habitação. Não há também candidatos, não é? Não há também candidatos. Desordenados. Havemos de voltar a este subsídio para habitação, para trabalhadores deslocados, de apoio ao rendimento. Vamos ao fado Modesto Navarro. A escolha foi sua, de Carminho, não é? Carminho, exatamente. Vamos ouvir Carta a Lisboa, justamente, da Carminho, uma escolha do Modesto Navarro para esta segunda-feira. Temos um podcast em Mixcloud Fórum Lisboa e uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. que me tens na espera de quem partiu de mim. Nem te Lisboa eu vejo as horas de nós dois, e sei não ser quem era num tempo antes do fim. Nem te Lisboa eu vejo as horas de nós dois, e sei não ser quem era num tempo antes do fim. Como eu, barcos parados, cansados deste mar, não contam liberdades na frágil das velas, que às mãos de outros recados que o vento quis roubar, perderam-se as saudades, fecharam-se as janelas.